e o rock, mano, vem cá pra ver. Rude partiu um Charlie Brown, o coro vai comer. Cara de mal, parceiro, qualquer um faz. Difícil mesmo é ser soldado da paz. É correria, nego, noite e dia. Na chuva, no sol, na tristeza e na alegria. Problemas todos têm, eu tenho também. Mas graças a Deus não devo nada a ninguém. A vida é mesmo assim, metamorfose ambulante. Sou mais um guerreiro nessa luta constante. Chorão, skatista sangue bom. Tamo junto, é uma satisfação. Assim que é, a casa tá de pé. A batalha continua, parceiro, vai na fé. Eu vou com tudo, fazendo a correria com a família nova. Humildade e atitude é que tem de sobra. A vida é desse jeito, a mudança faz parte. Todo movimento da roda é uma arte. Se quiser correr comigo, tem que correr do meu lado. O tempo voa e eu não vou ficar parado. Então faça o que quiser, mas faça a coisa certa. E se quiser fazer, pode crer que a hora é essa. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falar que o trono vai de repente. A casa aqui é pequena, mas a situação é grande. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falar que o trono vai de repente. A casa aqui é pequena, mas a situação é grande. Skateboard na veia, rock and roll até a alma. Quem tá comigo faz barulho e bate palma. Acho que tu caiu do berço e ficou com algum trauma. Cabeça tá doendo, então vê se vai com calma. Eu vivo de trabalho, eu não vivo de aparência. Eu sou contra alienação, eu sou contra a decadência. Chip-chip-chip-one, fome, guerra civil. Enganaram todo mundo e não salvaram o Brasil. Chip-chip-chip-one, botaram fogo no pavio. Essa porra vai explodir, só você que ainda não viu. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falante, minha tromba de elefante. A casa que é pequena, mas a situação é grande. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falante, minha tromba de elefante. A casa que é pequena, mas a situação é grande. Pra ouvir em casa, na pista, na rua, base aqui não pula. Dinâmica de grupo muda a fase como a lua. Mas é sempre rara rima de onde vem irmão. Na faixa com chorão, madruga dentro. Defendo várias teses nesse microfone aberto. Na real estou mais perto da verdade do que pensam. Admiro quem me trouxe até aqui, são ileso. O som tem que ter peso, sim, eu sempre sou coeso na reunião. Eu sofro quando eu vejo a decadência desse mundo injusto, imundo, cheio de guerras, gente fútil. A Babilônia loteou a Amazônia, eles dão tapa na cara de quem fuma maconha. E fica complicado tu tentar entender o que tu tem a ganhar, o que tu tem a perder. Fica complicado tu tentar entender. Mas se você fica falando, você vai se fuder. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falante, a tromba de elefante. A casa que é pequena, mas a situação é grande. Então me diz, se tu vai ficar falando. Então me diz, me diz, se tu vai ficar falando. Com sua boca falante, a tromba de elefante. A casa que é pequena, mas a situação é grande. Unidade musical. Cidadão comum, refém, parte 1, Charlie Brown. Rap em rude pra ficar tudo bem. Paz, sabedoria, musicalidade.